andrecedesmoral.com.br. Devoa, o francês da lampada. Eu sou o sedutor da lampada. Hoje eu estou desgovernado e elas estão me querendo. Maria chama as amigas, vem de vestido bem pequeno. Elas me acham ousado, com sabor de sacanagem, misturando uísque, pito com limão, só pra ficar com tesão. Hoje eu estou descoordenado, quem quiser pode chegar. Traga a erva da terra pro povo, que o povo quer fazer uso. Traga a erva da terra pro povo, que o povo quer fazer uso. Hoje eu estou desgovernado, eu não bebo pra ficar são. Com a garrafa de uísque na mão, na carteira 40 real. O cara lá da delegacia diz que pode me prender, mas eu não tô nem aí. Hoje eu vou beber com gosto, todo mundo chapadão, e Maria vai sentar gostoso. Senta gostoso, Maria. Senta gostoso. Vamos dançar uma lampada, desce cachaça pro povo. Fazer uso, traga a erva da terra pro povo, que o povo quer fazer uso. Hoje eu tô desgovernado, eu não bebo pra ficar são. Com a garrafa de uísque na mão, na carteira 40 real. O cara lá da delegacia diz que pode me prender, mas eu não tô nem aí. Hoje eu vou beber com gosto, todo mundo chapadão, e Maria vai sentar gostoso. Senta gostoso, Maria. Senta gostoso. Vamos dançar uma lambada, desce cachaça pro povo. Senta gostoso, Maria. Senta gostoso. Vamos dançar uma lambada, desce cachaça pro povo. Senta gostoso, Maria. Andrés Cedes, o Ronaldo e Nicoara.